No início da tarde de sexta-feira, 26 de setembro, por volta de 12 horas, policiais militares do 14º Batalhão de Polícia Militar de Foz do Iguaçu, em patrulhamento pela Rua Boto, área sul da cidade, avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Durante a abordagem, foi feita a checagem de seu nome junto ao sistema informatizado da PM. Milton Rodrigues, de 43 anos, tinha um mandado de prisão oriundo da 2ª Vara da Família e sucessões e acidentes do trabalho em Foz do Iguaçu. Ele foi levado para a delegacia e apresentado ao delegado para as providências. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.